alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, menina. Todo mundo chegadinho aí mais pra perto do rádio. Isso, vamos chegando. Vamos se aproxegando, como diz, né? Vamos aboletando, vamos tomando lugar, porque a partir de agora eu tô chegando. É, eu tô que tô. Maurício Fares com vocês e vamos pro nosso encontro com muito carinho, com muita alegria, com muita fé, com muita paz, com muito amor no coração. Aonde quer que você esteja, meu abraço, menina, pra você, meu amigo. E um chute na canela também, viu? Abração e um chute na canela pra vocês. Já já eu digo aí qual é a carta destaque de hoje. E também é a nossa primeira música que eu trago. Sabe quem é que vai cantar? É o Zé Ramalho, Frevo Mulher. E trem doido, roda lá, menino, vamos nessa. Jovem, os olhos eram de ferro. Ai, quantos elementos amam aquela mulher. Quando os homens eram inferno, outros verão. Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças apontado no esporão. Apoiado não me toque o medo da solidão. Veneno meu companheiro desatado cantador. E desembocar o primeiro açougue do meu amor. Quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, o olho cego vagueia procurando ouro. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha, o olho cego vagueia procurando ouro. Olhos eram de fé. Ai, quantos elementos amam aquela mulher. Quantos homens eram inferno, outros verão. Outonos caindo secos no solo da minha mão. Gemeram entre cabeças apontado esporão. Apoiado não me toque o medo da solidão. Veneno meu companheiro desatado cantador. E desembocar no primeiro assunto do meu amor. O tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um.

Eu disse, ele não tem preço, a razão vou explicar. A bondade do vovô veio seu filho salvar. Esse Nelore valente é o bezerrinho doente que o Senhor mandou matar. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Olha, eu recebi uma carta que veio dos meus amigos lá de Jaupassi, em Goiás, da Rádio Lírios do Campo FM. Eles pediram para me dar um recado aqui. Edileuza e Isidoro, de Jaupassi, Goiás, estão procurando por seu filho, Danilo Dias Alves, que estava no garimpo do Cumaru, no Pará. Alô, Danilo Dias Alves, você que estava aí no garimpo do Cumaru, no Pará, ou na cidade de Cumaru, porque agora é Cumaru, né, a cidade. Então, seus pais, Edileuza e Isidoro, lá em Jaupassi, Goiás, estão pedindo que você entre em contato. Depois eles tiveram notícia que ele tinha ido para Bandeirantes, né? Então, se alguém tiver qualquer notícia aí do Danilo, pedir para entrar em contato através do seguinte telefone, DDD64... 3688-1448, 3688-1448, é na Rádio Lírios do Campo, falar com Vanderlei, conhecido como Bula, ou então ligar direto para a mamãe dele, a dona Edileuza, no 64-3688-1138, 3688-1138. Tá aí, tá dado o recado, depois eu repito, viu? Vamos repetir, vamos ver se a gente consegue localizar aí o Danilo, que estava no Cumaru, e depois tiveram notícia que ele estava em Bandeirantes, tá bom? Então agora vamos trazer uma dobradinha, gente. Agora eu vou rodar aí os Bee Gees Awards e depois os covers do Anísio Silva, Adilson Ramos e Núbia Lafayette. Alguém me disse sonhar contigo e devolvi. Então, roda as duas músicas aí. Quer dizer, que vai acabar sendo quatro, porque são os covers aí. Mas, na verdade, são dois blocos apenas, duas músicas. Roda lá, menino! Smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how. My love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. Anything that I don't even mean, a single word I say, it's only words, and words are all I have to take your heart away. Yeah.

Quer dizer, tornozeleira é aquele. É uma espécie de um abraçadeiro que eles colocam na pessoa que emite um sinal. E eles ficam sabendo, acompanhando aquele. Acompanhando aquela pessoa por onde estiver, acompanhando aquele preso, na verdade, né? Na verdade, é um preso que anda com essa tornozeleira. Então, você veja bem, essa quantidade de gente andando pela cidade ou em prisão domiciliar, e muita gente, muito preso, até perigoso, hein? A situação está caótica mesmo, mas tomara que se resolva isso aí o mais rápido possível, né? Ângelo Máximo canta agora. Adeus, goodbye. Oba, roda lá, menino. Roda, roda. O tempo foi quem nos uniu e também nos separou. E sei que o mesmo tempo vai provar qual dos dois tinha razão para não querer voltar. Ninguém consegue enganar o coração. Eu disse adeus, você goodbye. Eu disse adeus, você goodbye. Eu quero ver quem vai chorar quando a saudade apertar. Se eu for o errado, correndo eu vou pedir perdão. E sei que você não vai dizer que não. Mas eu sei que estou certo e por isso te esperarei. O meu perdão está perto, eu não modifiquei. Eu disse adeus, você goodbye. Eu disse adeus, você goodbye. Eu quero ver quem vai chorar quando a saudade apertar. Eu disse adeus, você goodbye. Eu disse adeus, você goodbye. Eu quero ver quem vai chorar quando a saudade apertar. Eu disse adeus, você goodbye. Eu disse adeus, você goodbye. Eu disse adeus, você goodbye. Eu disse adeus, você goodbye. Eu disse adeus, você goodbye. Eu disse adeus. Mas, gente, parece que foi ontem, né, que começou o ano de 2013 e já estamos em dezembro. Olha só que coisa, hein? Meu Deus, como é que o tempo passa, o tempo voa. E depois que a gente fica velho, parece que a coisa vai mais depressa ainda. Ave Maria. Olha, sinceramente, eu tenho a nítida impressão que eu estava ontem ainda, né? Vendo os fogos da passagem de ano e já estamos novamente vendo o Belém Belém do Natal. Uhum. É, a vida da gente realmente tem que ser bem vivida, bem aproveitada, porque ninguém sabe a hora que o homem nos chama lá para o andar de cima, né? Então você tem que, na verdade, ficar preparado e viver e aproveitar bem essa vida, viu? Beckman Turner, You Were In Love, roda lá essa música. Eu não conheço essa música não, mas parece que é bonita, viu? Vamos ver, roda lá. Dreams I should have won. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, você que aí nos acompanha, você que está aí curtindo o programa Maurício Pares, se você quiser participar também, pode escrever a sua carta, viu? Aí, falando nisso, eu li o recado agora há pouco no início do programa, deixa eu repetir aqui. Atenção, Danilo, que estava no, na cidade do Cumaru, e depois tiveram notícia que estava em Bandeirantes. Seus pais, Edileuza e Isidoro, lá de Jaupassi, em Goiás, estão pedindo notícias. Se alguém conhecer aí o Danilo, entrar em contato. Tem dois telefones, um da Rádio Lírios do Campo FM, é o DDD 64, e o telefone 3688-1448. 3688-1448, falar com o Vanderlei, conhecido como Bula. Ou então falar com a Edileuza. No DDD 64-3688-1138 é o telefone, 3688-1138, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue localizar o Danilo aí, viu? Olha aí agora quem vem cantando, de Paulo e Paulino, Um Outro Alguém, e depois a nossa carta destaque. A carta de hoje é danada. Roda lá, menino! Vai passar, sei que voltarei outra vez a amar alguém. Quando o tempo apagar teu sorriso, teu olhar, encontrarei alguém. Eu sei que agora nada pode me convencer, que amores sempre vão e vêm, que eu sou assim também. Sei que vai passar, sei que voltarei outra vez a amar apagar Eu sei que agora nada pode me convencer que amores sempre vão e vêm e eu sou assim também. Sei que vai passar, sei que voltarei outra vez a amar alguém. Obrigado. Pois muito que bem. Vamos lá, gente. Agora chegou a hora. Chega mais pra perto aí do ratinho. Chega mais para perto do computador. Isso, aumenta o volume, porque agora é a hora da nossa carta destaque. Vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. A história de hoje, gente, é do rapaz, como é que é? É o homem traído de um lugar qualquer. Olha só o que, ele diz aqui na sua carta. Eu até relutei um pouquinho quando eu fui ler a carta dele aí. Eu estava vendo aqui como é que eu ia fazer, né? Como é que eu ia conseguir... Porque a carta dele está, assim, um pouco complicada para poder ler. Além da letra estar um pouco ilegível, mas também um pouco complicado o assunto da forma como ele abordou. Mas eu acho que eu vou conseguir... Eu vou tentar fazer uma síntese da carta dele. Olha só o que, ele diz aqui. Maurício Fares, tudo bem? Olha, Maurício, ele colocou aqui o nome da cidade que mora, mas eu não vou falar não, né? Eu não vou falar o nome da cidade não, vou só falar o estado para saber que é a sua casa. É o homem traído de um lugar qualquer de Minas Gerais. Olha, Maurício, eu tenho 29 anos, nunca fui casado. Eu já tive várias namoradas, mas nunca me interessei seriamente por nenhuma. Quer dizer, eu me interessei por uma sim, e eu vivi com essa mulher por 4 anos. Nós nos conhecemos na saída do cinema de um shopping na minha cidade. Então não é uma cidade pequena que ele mora, porque já tem um shopping, tem até cinema, então você já sabe que não é uma cidade pequena, né? Eu tinha ido para assistir O Senhor dos Anéis, a primeira parte, e ela também estava no cinema. Como a sessão terminou tarde, perto de 1 da manhã, eu fui caminhando por uma rua que levaria até a minha casa. Não era muito longe e dava para ir a pé. De repente, eu vejo andando no mesmo sentido que eu, uma moça muito linda, com seu passinho curto, mas acelerado, de cabeça baixa. Apesar de aqui onde nós moramos não ser uma cidade muito perigosa, eu fiquei preocupado com a moça, e então perguntei a ela para onde é que ela ia assim, apressada e a pé. Ela então me disse que tinha ido assistir o mesmo filme que eu, e não imaginava que fosse terminar tão tarde. Ela estava indo para sua casa... a pé, porque não tinha dinheiro para pegar táxi e ônibus não tinha mais aquela hora. Eu também estava sem dinheiro, então disse a ela que poderíamos ir juntos conversando, caminhando. Então andamos um bocado e logo ela me mostrou onde era a sua casa. Eu deixei-a na porta e segui o meu caminho até a minha casa, que fica distante da dela mais 4 quadras. Olha, Maurício, para encurtar a história, depois desse dia passamos a nos encontrar todos os dias e acabamos nos apaixonando um pelo outro. Assim eu pensava, pois ela também demonstrava que gostava de mim. E aí então passamos a viver juntos na maior felicidade. Mas depois eu descobri, Maurício, que ela só fingia gostar de mim para ter um lugar para ficar, porque onde ela morava era um quartinho de aluguel e ela tinha perdido o emprego, e a dona do quarto pediu para ela sair de lá. Ela então se aproveitou do fato de eu ser solteiro e ter uma casa para vir morar comigo e ter um lugar para morar e também ter alguém para lhe sustentar, porque eu fazia todos os seus gostos. Meus amigos sempre me chamavam a atenção para ficar de olho, porque eles já tinham visto o movimento suspeito na minha casa quando eu saía para trabalhar. Mas eu nunca dei muita importância a isso não. Até que um dia eu passei mal no serviço e fui dispensado pelo médico. Aí então voltei para casa. Chegando lá, Maurício, encontrei a mulher só de calcinha E chegando na janela do quarto, ainda deu para ver um cara correndo. Eu não vi a cara dele, mas sabia que estava saindo de dentro da minha casa. Eu fiquei louco de ciúme e de raiva, Maurício. E então mandei que ela pegasse as suas coisas e saísse da minha casa naquele instante. Ela ainda tentou me dizer que era engano, que nada daquilo era verdade, mas eu não acreditei. Então disse a ela que não tinha mais conserto e que ela fosse viver a vida dela onde quisesse e com quem bem quisesse. Ela então saiu e eu fiquei ali me acabando de tristeza e revolta, pois fui um homem tão bom para ela e ela me pagou com a traição. Olha, amor, se eu gostaria que você rodasse para mim uma música do Raul Seixas, Sessão das 10, pois ela me faz lembrar do dia em que conheci essa mulher. Você roda? Agradece seu amigo e ouvinte, o homem traído de um lugar qualquer de Minas Gerais. Sim, sim, com relação à música eu vou rodar, pode ficar tranquilo, já já eu rodo para você. Mas meu amigo, realmente, infelizmente, você foi vítima de uma aproveitadora, né, que usou do seu corpo, assim como diz a música que você me pede para rodar para você, né? E aproveitou também da sua bondade. É, porque essa música do Raul Seixas fala exatamente: usou do meu corpo. Lalala. Eu não lembro bem a letra, não, mas eu sei que fala qualquer coisa mais ou menos assim. Quer dizer, além de ter usado da sua bondade, né, que você dava uma boa vida para ela, e ainda abusou de você, abusou da sua confiança, traiu a sua confiança. Mas ainda bem, viu? Ainda bem que você demonstrou cabeça fria e bom senso e não fez nenhuma bobagem que pudesse comprometer sua vida. Fez o certo e correto, que era abrir a porta e mostrar para ela a rua. Ah, seria tão bom se todos que se veem numa situação dessas fizessem o mesmo que você. Pior que tem uns que ficam tão loucos que cometem desatinos e depois tem que pagar por esse desatino atrás de uma grade. Lamentável, né? Lamentável. Mas a vida continua, meu rapaz. Continua, sim. Você ainda vai encontrar alguém que realmente seja uma mulher direita e que vai te fazer feliz. É, mas não foi somente ela que se aproveitou do seu corpo, não, porque afinal você também teve 4 anos para não ter que se preocupar em pular cerca também, não é verdade? Ai, ai, ai. Oh, meu Deus do céu. Essa história de traição, a gente não... Olha, não, não tô rindo de você, não. Pelo amor de Deus, não, não pensa isso. É que quando eu vejo essas histórias de traição, eu fico pensando que a coisa poderia ser na situação inversa, não é? Ainda bem que você também não perdeu esses 4 anos, não, que se aproveitou um bocado, não foi? Aí, meu amigo, vai chegar o dia que vai aparecer uma moça legal, decente, bacana, que gosta de verdade, que vai te respeitar e gostar de você de verdade, e aí então você vai ver como é que a felicidade existe, sim. Muitas vezes a gente aqui não enxerga a felicidade, mas ela talvez esteja até pertinho da gente. Só que agora você está mais escolado e não vai mais na conversa de qualquer um que falar que já está doido para ir para dentro de casa. Não vai ser bem assim, não, não é mesmo? Grande abraço para você, felicidades, viu? Rapaz, homem traído de um lugar qualquer de Minas Gerais. E tá aí a sua música. Você pediu para ouvir Raul Seixas, Sessão das 10, não é? Então tá aí. Roda lá, menino, roda para ele a música. Chegar do interior, inocente, puro e besta, fui morar em Ipanema, ver teatro e ver cinema era minha distração. Foi numa sessão das 10 você me apareceu, me ofereceu pipoca, eu aceitei e logo em troca eu contigo me casei. Curtiu com meu corpo por mais de 10 anos e depois de tal engano, foi você quem me deixou. chama incendiou. One more time, curtiu com meu corpo por mais de 10 anos. Foi tamanho desengano que o cinema incendiou. Bom, minha gente, agora, depois dessa, eu vou me embora. Olha, fica aqui um beijão no coração de cada um de vocês. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, tá? Que tenha aí um dia maravilhoso ou um final de dia. Não sei o horário que você está ouvindo aí, se está ouvindo através do computador ou se você está ouvindo através de uma das emissoras que retransmite o programa. Então, em qualquer horário que seja, mas saiba que eu desejo toda a felicidade do mundo, que tudo de bom aconteça na sua vida, tá? Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.